Eu era tão triste, não sabia que havia solução pro meu viver. Eu era tão pobre, não sabia que havia tanta vida pra viver. Yeah, yeah. Meus pecados foram muitos, mas Jesus me encontrou. Aleluia, no seu sangue me lavou. Oh, yeah. Agora quero te contar como fui tão ruim. Não queria o amor de Deus em mim. E agora de pensar, eu começo a chorar. Quanto tempo eu perdi. Agora sou alegria, predomina em meu viver. Jesus Cristo foi tão bom conhecer. Oh, oh, esse amor tão infinito que me cobre com a luz. É o amor de meu Jesus. Pelas noites madrugadas eu andava por aí e pensava que era tudo para mim. Ei, yeah, yeah. Só cantando para o mundo em completa solidão. Jesus veio e me estendeu a sua mão. Foi tão grande a alegria que eu então pude sentir. Deixei tudo só para Jesus seguir. Yeah. E eu quero que você sinta o mesmo que eu senti. Alegria em Cristo só me faz feliz. Agora só alegria predomina em meu viver. Jesus Cristo foi tão bom te conhecer. Yeah, yeah. Esse amor tão infinito que me cobre com a luz. É o amor de meu Jesus. É o amor de meu Jesus. É o amor de meu Jesus.